O nosso tema dessa tarde é caridade. Então, todo mundo já ouviu falar de caridade, todo mundo pratica caridade. E sempre que a gente fala em caridade, a gente lembra logo da caridade material, do ato de dar alguma coisa, né? Estou dando alguma coisa a alguém, estou fazendo uma caridade. É uma forma, sim, de caridade, mas talvez seja a primeira, não é a mais importante. A mais importante é quando a gente realmente faz alguma coisa com o coração, quando a gente consegue atingir alguém de uma forma mais elevada. Eu separei aqui alguns textos aqui do nosso Evangelho. Tem um capítulo específico que fala de caridade, que é o capítulo 15. O título é Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, só pelo título, a gente já pode parar e pensar um pouco. Fora da caridade, não há salvação. Todos nós queremos nos salvar. Todos nós queremos melhorar, evoluir, crescer. Mas temos que passar por isso. Temos que fazer esse desprendimento. E como eu disse antes, além do material. Temos que tirar mais do que o que nos sobra, materialmente falando. Para alguns, é fácil. Uma campanha do agasalho que todo ano acontece aqui no nosso estado, a gente olhar lá no armário e verificar o que está sobrando e de repente se desprender daquilo. Eu vou dar aquilo para quem está precisando. Para alguns é fácil, para outros ainda não é fácil se desprender do material. Mas além dessa caridade material, tem a caridade moral, a caridade emocional até. Quantas pessoas chegam até nós no nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa casa, e a gente às vezes não percebe a oportunidade que surge da gente poder ajudar alguém. Com uma simples palavra, com um simples sorriso, ou como fala aqui num texto aqui, simplesmente escutando. Ter essa paciência, essa capacidade de escutar o que os outros querem nos falar. Deixar com que eles coloquem e daí sim poder, dependendo da nossa condição, auxiliar eles. Como eu disse, tem um capítulo inteiro que fala de caridade e eu selecionei algumas coisas porque são bastante importantes o que diz aqui. São Paulo, quem não conhece a história de São Paulo, tem livro aqui na casa, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que conta a vida de São Paulo, não toda, mas de quando ele se tornou Paulo. E é bastante interessante. Ele era do judaísmo e ele passou a trabalhar a vida dele em prol do cristianismo. Então conta da conversão dele e como ele se tornou, talvez, o maior propagador da ideia de Jesus. Todo mundo já ouviu falar das cartas de Paulo, das epístolas dele. E um pequeno trecho que eu peguei aqui. Ele diz: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. É até um poema e já foi até musicado. Então, quando ele diz a caridade é paciente, e não é invejosa. Ela não quer nada em troca. Porque muitas vezes, nós ainda na nossa materialidade, quando a gente faz alguma coisa, a gente já faz esperando uma retribuição. Ou seja, um obrigado, ou seja, que quando talvez eu precise, aquela pessoa que eu ajudei, ela possa me retribuir. Então ela já tem uma intenção por trás. E aí, de repente, não chega a ser uma caridade. Tem um ponto bem interessante aqui também que fala sobre essa caridade. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos enviará, evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. E para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Eu me lembro que há muito tempo eu ouço, aqui na frente mesmo, sempre colocando assim, para a gente ser bom ou fazer o bem, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é o suficiente a gente não fazer nada. Eu não faço o mal, então eu sou bom. Não é por aí. Aqui diz, é necessário uma ação, uma vontade nessa direção. Então, se a gente quer não fazer o mal, é só não fazer nada. Entre aspas, não está fazendo mal. A gente está fazendo mal conosco. Nós temos uma encarnação, estamos numa encarnação e temos uma oportunidade. Nós temos um corpo, nós temos uma inteligência, nós temos pessoas ao nosso redor, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nos nossos círculos de amizade. E nós temos a oportunidade com todas essas pessoas, nas nossas relações, de fazer alguma coisa. Então, se a gente ficar na inércia e não fizer nada, a gente está, sim, fazendo, entre aspas, o mal. Porque a gente está desperdiçando uma oportunidade. Mas, estamos falando de caridade, de fazer. Tudo, então, depende da nossa vontade, da nossa ação. Não basta achar que está fazendo. Temos que fazer e temos oportunidades todos os dias, em todos os momentos. Mais um trecho aqui. Quando a gente faz, então, aquela primeira caridade, que é a caridade material, muitas vezes a gente pensa assim, eu estou dando alguma coisa. Aquele que está recebendo por ter uma condição inferior a mim, ele deve receber. Ele não deve se negar. Vamos ver o que diz aqui. Ó. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado, aquele que está recebendo, e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando a sua dignidade de homem. Porque alguém aceitará um serviço, mas não recebe uma esmola. Vamos pegar o nosso exemplo. Se alguém, nós estamos necessitados de alguma coisa, alguém nos dá sob a forma de caridade ou de esmola, como nós nos sentiremos? Como é que nós vamos reagir? Talvez a gente aceite porque a gente precisa, mas lá dentro não bate, não encaixa, né? Converter um serviço em esmola pela maneira que é aprestado é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor. Ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta o serviço. Eis o que quer dizer as palavras: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É aquilo que eu disse antes, quando a gente faz alguma coisa já pensando numa retribuição, num retorno, mesmo que não seja algo assim material, mas pensando, ah, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, de repente, ele vai, eu vou chegar no céu, eu vou ter uma... Então, a intenção que justifica aquilo, que move aquilo ali, não é a mais pura, a mais verdadeira. Então, não adianta a gente querer enganar os outros. A gente até pode enganar alguém, mas a gente não engana a nós mesmos. E nem ele que sabe tudo. Então, como foi dito ainda antes, a caridade verdadeira é a caridade que brota do nosso coração. Nós temos todos os dias, todos os momentos, oportunidade de fazer algo para alguém. Então, a gente tem essa oportunidade. Mais um pequeno trecho. Que fala de caridade material e caridade moral. Ele diz: desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que a cada um pode praticar e que nada custa materialmente. E, entretanto, é a mais difícil de se pôr em prática. Então, por isso que eu coloquei antes que a primeira caridade é a material. Porque a gente consegue dar aquilo que está sobrando para nós e que muitas vezes está até atrapalhando dentro da nossa casa. Isso aqui está me estorvando aqui, eu vou dar para alguém. De repente alguém precisa, né? Mas a mais sublime é a caridade moral. Não custa nada, não nos toma nada, porém, é a mais difícil de ser feita. Então, como eu disse antes, aquelas pessoas que estão perto de nós, dentro da nossa casa, que convivem já há bastante tempo conosco, nossos companheiros de jornada, nossos familiares que por algum motivo estão conosco ou estamos com eles, que tipo de caridade a gente pode ter? Muitas vezes a gente não quer ouvir. A gente está dentro da nossa casa e a gente diz, de novo tu vem com aquele assunto. Né? A gente tem mais paciência com estranhos do que com aqueles que estão perto de nós. Então é uma caridade primeira que a gente pode fazer. E como diz ali, ela tem um duplo sentido. Ela auxilia alguém e auxilia diretamente a nós mesmos. Então a gente pode sim fazer alguma coisa em nosso benefício, que a gente sempre diz, né? A gente tem que compreender essas mensagens que estão aqui. O bom desse evangelho aqui, segundo o Espiritismo, é que ele tem explicações depois de cada texto. Cada texto que tem aqui são textos evangélicos e explicados à luz do Espiritismo. Então fica fácil da gente poder entender isso e, de repente, trazer mais perto do nosso dia a dia, das nossas ações que a gente tem. Dessa maneira, a gente pode, sim, de uma forma disciplinada, né, se a gente realmente quer, a gente pode começar a dar alguns passos nessa direção. A gente pode começar a romper aquela mesmice que muitas vezes a gente vem de um costume, né? Da nossa família, nos foi passado várias informações, os meios onde a gente convive, várias informações. E muitas delas a gente simplesmente repete. A gente não sabe por que faz dessa maneira, mas simplesmente repete. Então, a gente pode sim começar a repensar a nós mesmos e começar a fazer algumas mudanças que cada um julgue necessário. Em torno de nós, tudo que a gente faz reflete. Tudo emana e todos aqueles que estão à nossa volta se beneficiam. Tudo que a gente fizer, faz para nós e para todos que estão à nossa volta. Então, se a gente muitas vezes quer ajudar alguém e não pode, não tem condições, vamos nos fortalecer primeiro, né? A gente só consegue ajudar se a gente tem capacidade para isso. Então, vamos nos fortalecer como espírito, não fortalecer como matéria, para poder, sim, estender a mão, poder escutar quando alguém fala, poder ter uma palavra, um simples sorriso. Esse é o teor da caridade. As caridades mais simples, as primeiras, que todos nós temos condições, então, de fazer.